Há quanto tempo te não via por aí? Nem teus ninhos nos telhados, nem as asas pelo céu. Olha, cegonha, que aconteceu? Ainda me lembro. Bebés vinhas trazer, mas os homens vão crescendo e as cegonhas a morrer. Ainda me lembro, não pode ser. Adeus, cegonha, tu vais voar e a gente sonha. É bom sonhar no teu destino, por nós traçado. Leva um menino que é pequenino. Toma cuidado. Adeus, cegonha. Adeus, lembranças. A gente. Faz outro ninho nos altos céus. Vai de mansinho, mas pelo caminho diz-nos adeus. Adeus, cegonha, tu vais voar e a gente sonha.